Senhor Jeová. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, no céu eu vou cantar. Santo, santo, santo, em Isaías escrito está, ao Senhor dos exércitos, os serafins a cantar. Santo, santo, santo, vamos todos cantar, em um coral celeste, ao Senhor adorar. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, ao Senhor Jeová. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, no céu.